Passos largos na estrada da ambição, na vida daquele que já se acostumou a não receber o perdão. O bumbo e a caixa são os degraus do velho mestre que ensina seu discípulo tudo aquilo que não se escreve. As linhas guardam o ódio do aprendiz que precisa aprender a técnica pra voltar e progredir e matar todos aqueles que fizeram mal à sua pessoa. A vingança do homem sensato que percebeu que a vida não é tão boa. A camiseta preta no peito, o rosto cheio de cicatriz. Cada um tem uma história da vida que passou por um triz. Serve pra lembrar que não se deve vacilar nem por um segundo, porque senão vai ser um a menos a ficar vagando neste mundo. O samba é cheio de sangue, espírito de gente morta. Completam a sagrada obra, feita pelas mãos daquele que espera a hora. András, filha da puta, desgraçada, alma negra encarnada que abre os túmulos em busca de relatos. Ainda batalha no estilo antigo, facadas e shurikens cravadas. Bandido, ninja maldito que deixa cabeças encepadas. Ninja Gaiden violento que não tem dó e nem piedade. Se estiver no meu caminho, sua alma vai embora, mas sem uma ainda cidade. Batalha no estilo antigo, facadas e shurikens cravadas. Bandido, ninja maldito que deixa cabeças encepadas. Ninja Gaiden violento que não tem dó e nem piedade. Se estiver no meu caminho, sua alma vai embora, mas sem uma cidade. Muitas cabeças deixadas, mas não acho que foi culpa minha. E se culpa de todos aqueles que me deixaram na estrada maldita. Aprendi o mal, não é isso que o mundo traz. Eu não tive preço de ouro, destino foi outro. Agora meu nome é András. Só tenho paz quando um inimigo está morto. Quando a última shuriken estiver cravada no seu pescoço, envenenada pelas glândulas da cobra mais venenosa. Em questão de alguns segundos, as hemoglobinas vão estar nessa rocha, esparramadas como o vômito do alcoolizado que derrama sua pílis junto com o fígado deteriorado. O líquido da sua espinha vai evaporar como água fervendo. O tutano do seu osso vai apodrecer pelo processo mais lento. Vai ser levado pelos urubus que já estão ali aguardando, e nem vai poder ver o rosto do maldito homem que está te matando. Ninja fucking Gaiden, traz mentals da rima, é só atrocidade. Te aconselho a tampar os ouvidos pra não ouvir a facada no bucho do covarde. Ainda batalha no estilo antigo, facadas e shurikens cravadas. Bandido, ninja maldito que deixa cabeças encepadas. Ninja Gaiden violento que não tem dó e nem piedade. Se estiver no meu caminho, sua alma vai embora, mas sem uma ainda batalha no estilo antigo, facadas e shurikens cravadas. Bandido, ninja maldito que deixa cabeças encepadas. Ninja Gaiden violento que não tem dó e nem piedade. Se estiver no meu caminho, sua alma vai embora, mas sem uma mais tarde.